gente sabe o que é amor quando um simples beijo queima o coração. Um sorriso, um olhar, um toque, um aperto de mão. A gente sente é pra valer. O corpo treme, toda a voz não quer sair. Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir. A gente deita pra dormir, mas o sono não vem. Não quer saber de nada, não quer ver ninguém. O tempo é inimigo, corre devagar. No rádio uma canção tão bela, uma história de amor. Eu quero estar contigo, seja como for. Sem essa de juízo, não dá pra esperar. Tudo aquilo que sonhei pra mim. Vem meu amor, não diz que não. Você já é a dona do meu coração. A gente sente é pra valer. Treme tudo, a voz não quer sair. Não dá pra disfarçar, os olhos não conseguem mentir. A gente deita pra dormir, mas o sono não vem. Não quer saber de nada, não quer ver ninguém. O tempo é inimigo, corre devagar. De uma canção tão bela, uma história de amor. Eu quero estar contigo, seja como for. Sem essa de juízo, não dá pra esperar. Vem meu amor, não faz assim. Você é tudo aquilo que sonhei pra mim. Vem meu amor, não diz que não. Você já é a dona do meu coração. Tudo aquilo que sonhei pra mim. Vem meu amor, não diz que não. Você já é a dona do meu